grande glória manifestar. Os anjos suas trombetas irão tocar. Prepara, ó igreja do Senhor, Jesus em breve vem nos buscar. Ó Jerusalém, ó Jerusalém, eu te amo tanto, ó Jerusalém. Ó Jerusalém, ó Jerusalém, eu te adorarei, ó Jerusalém. Será tão triste e sem amor. Desperta, ó igreja do Senhor, Jesus, linda mansão preparou. Ó Jerusalém, ó Jerusalém, eu te amo tanto, ó Jerusalém. Eu te adorarei, ó Jerusalém. Ó Jerusalém, ó Jerusalém.